para o teu papai, reporte para o cancelamento. Ok, querido. Cancelando a presente, indo para o teu papai. Ciente, cancelado 04, curve à esquerda, base, pela final da, base para a final da 17 pela direita, corte na curta. Será na curta, papá. Salvador, boa tarde, 3155, ponte espera 110, pronto. 3155, alinhar e decolar da 110, vento 180 graus, 7 nós. Sente livre, alinhar e decolar da 110, 3155. Victor, teu papá, tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 17, vento 180 graus, 7 nós. Ok, autorizado pouso, bastante travado, Victor, teu papá. Salvador Tower, good afternoon, it's 5241, holding point runway 10. 5241, maintain hold point of runway 10. Holding point runway 10, here's 5241. Ship 5241, line up and wait, runway 10, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, wait fine. Hotel Papá, solo 07, autorizado backtrack ao liberar a pista 17, frequência livre. Tá 3155, decolado ao 08, controle 1198. Decolado ao 08, controle 1198. Five two four one, clear to take off runway 10, wind 160 degrees 7 knots. set for the call from A10, just pass you one. Torre Salvador, muito boa tarde, 418.0 da 10, pronto. Confirme. 4118, azul 4118, ponto de espera da 10. 4118, manter o ponto de espera da 10. Mantém, 418. Street 5241, airborne at 11, departure control frequency 119.8. Departure number 908, 5241, Salon. Salvador, boa tarde, passaria 2231. Confirme. Passaria 2231, estabilizado no ILS. 2231, confirme, trem checado, vento 1, 40 graus, 629. Alternativa, baixada e travada, 2231. 2231, livre pouso, piscina 0, vento 1, 50 graus, 79. Alternativa, livre pouso, 2231, baixada e travada. Bruno no 8, vai ter que manter o ponto de espera, a aeronave que decolou à sua frente, perfil inferior, mesma saída, nível inferior também. Sim, 4118 da Azul, alinhar e manter pista no zero. Ali, manter no zero, 4118. Três, dois, dois, três, um, solo, zona, meia, libera a direita, solo, em uno, dois, uno, decimal, uno. Uno, dois, uno, uno, grato, dois, dois, três, um. Quatro, uno, uno, oito, livre, alinhar e decolar da uno, zero, vento, uno, meia, zero, graus, meia, doze de nós. Laje, no zero, quatro, uno, nove. Uno 738, após a rolagem do tráfego da Azul, alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Após a rolagem do tráfego, alinhar e manter 1 no 0. Uno 738. Quatro, uno, oito, decolado azul, no sete, controle 1198. 198, azul, 4118, obrigado, tchau. Salvador, Pascal, 0-1, full stop, left 1-0. 0-1, continue our approach. Inform you that we have a Boeing 737-800 on threshold of runway 10. Is starting to roll. The wind is 150 degrees, 6 knots. Okay, continue the approach, Pascal, 0-1. Uno 738, livre decolagem da Uno 0, vento 160 graus, 5 nós. Livre decolagem, Uno 0, Uno 738. Portugal 021, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Check landing gear. Clear to land 10, landing gear down, Portugal 021. Roger. 738, decolado 220, controle 1198. 198, vamos, 738. go, 021, on the ground at 21, clear runway next right, ground frequency 121, decimal 1. Next flight, 111, in Portugal, 021. 314, alinhar e decolar da 10, 150 graus, 59 vento. É, o 314 ainda não está pronto, certo? Mais 2 minutos. Suficiente, então um reporte pronto, mantenha o ponto de espera da 10. Ok, recuperação. Salvador, azul, 9 no 8, vai passar externo da 10. 69 no 8, continua a aproximação, reporte 3 checado, vento no 50 graus 7 nós. Prosseguindo. O 63 no 4 agora pronto, senhor, no ponto de espera. Gente, agora vai manter o ponto de espera. E manter 63 no 4. Brazilian Air Force 2590 Salvador Tower. Could you please taxi a little more forward, please? Meia nove no oito, livre pouso, piso no zero, ventou no 50 graus, 5 nós, reporte trem checado. Baixo travado. Livre pouso no zero, 69 no 8. 8. That's fine, that's fine. Mike Echo Delta, reporte sobre o farol de Itapuã. No 4, alinhar e manter isso no 0. Ali mantendo no 0, 63 no 4. Controle Salvador, né, do 03. Cuidado, tá livre, cruzamento da final da 10, reporta liberando o eixo, por gentileza. Liberando cruzamento, vai reportar liberando o eixo, Delta. Meia nove no 8. Solo aos 33, libere a direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1, dando passagem à aeronave da Força Aérea que vai cruzar a pista à sua retaguarda. Vai manter a taxiway eco e vai chamar o solo antes da taxiway alfa. Ok, vim para a direita, 1, 2, 1, irando a passagem à aeronave da Força Aérea, irá manter antes da alfa o azul 69 no 8. Piscina 6314, livre decolagem da pista 10, vento 140, grau 59. Livre decolagem no 0, Oxané 6314. Zillinger Force 2590, line up and wait, line up and wait, runway 10. Mike Eco Delta autorizado girar base para final da 17, reporta trem embaixo e travado na final da 17, Mike Eco Delta. Delta. É 3-1-4, decolado aos 35, controle 1, 1-9-8. 1-9-8, chama o 6-3-1-4. Zillinger Force 2590, clear to take off runway 10, wind 180 degrees, 4 knots. No 620, alinhar e manter pista no 0. Base para final, 1-7, baixado, checado, Mike Eco Delta. Visual, livre pouso no 7, vento no 50 graus, 5 nós. Delta. Zillinger Force 2590, airborne at 37, departure control frequency 119.8. Após a rolagem do tráfego da Gol, alinhar e manter cabeceira no zero. E mantém após rolagem da Gol, né, 3297. No 620, livre decolagem da 10, vento no 70, grau 79. Decolagem bom no 620. Os 217, alinhar e manter cabeceiro no zero. E manter no zero, 3217. Tucano 620, decolada aos 39, controle 1198. 198, 620, boa tarde. Aqui é com o Delta Solos 40, estacionar a frequência livre, parte 3217, livre decolagem da 10, vento 170 graus 59. Deixando a decolagem, eu tá 3217. Sou Salvador, boa tarde, azul 4206, está no ILS dos Ovos. Reporte trem checado, vento 170 graus 59. Portarei. Na 3217, decolada aos 42, controle 1198. 198, boa tarde, 17. Azul 4206, livre pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 nós, check trem. Ok, trem baixo travado e livre pouso na 10, 4206. Salvador, boa tarde, eu vou no 869, estabilizado ILS, X-Ray, down no down. Vou no 869, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, no 869. Base 4206, sala 45, Libra direito, chame 1211. Ok, ao livrar, confirmando a frequência? 121, décima 1. Ao livrar, 21, 4206. ONU 869, tem pouso autorizado? ONU 869, afirmo. Vento 190 graus, 06 dúzia de nós, check 3. Baixar de checado, ONU 869. Guardião 118, ali mantém pista no zero. Ali mantém o guardião 118. No 869, sala 47, livre à direita, chame no 211. Livre na direita, 211 ou 219? 1211. 1211, gol no 869. Guardião 118, livre decolagem no zero, vento 140 graus, 06 dúzia de nós. Livre decolagem, guardião 118. Guardião 118, decolou 49, chame controle 1198. Chame controle 1198, guardião 118. Onde? Gol no 169. Atrás, gol no 169, mantenha o ponto de espera. Gol 20, aguarde. Mantém a posição agora. acordo 20, vento 140 graus 049, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem, gordo 20. No 69, ali mantém, pista 10. Comando 20, decolou 51, chame o controle 1198. Chama o controle 1198, grato, boa. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Boa tarde, Quilo Serra Lima. Prossiga, confirme intenções, 10 ou no 7? Estão no 7. Gente, aporte pronto para o cancelamento, Quilo Serra Lima. Lima. Quilo Serra Lima está na final, abaixado travado, solicita a modificação da presente para o 17. Gente, Quilo Serra Lima cancelado 53, base pela direita no 7, aguarde a autorização de pouso. Gente, Lima. Uno 169, livre decolagem 10, vento 190 graus 049. Livre decolagem irá 10, voo 169. Oi, Salvador, boa tarde, Tan 3145. Boa tarde, Tan 3145, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, Tan 3145. Quilo Serra Lima, livre pouso no 7, vento no 50 graus, 06 dúzia de nós. Gente, livre pouso, Quilo Serra Lima, baixado travado. Bem. 1169, decolou 55, chame o controle 1198, bom voo. 198, gol 1169, boa. Sierra Lima, solo 856, confirme estacionamento. Tem frequência livre estacionar aqui, Lu Sierra Lima. No 45, livre decolagem no zero. Vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, pista no zero, 3145. Torre Salvador, boa tarde, 2231, ponto de espera da Mazera, pronto. Boa tarde, passarei 2231, mantenha ponto de espera. Vai marcar ponto de espera, 2231. Decolou 58, chame o controle 1998, bom, 3145, gente, obrigado, boa noite. Netuno 03, está estabilizado no lote da 10. Netuno 03, ciente, livre pouso no zero. Vento no 50 graus, 049, cheque trem. 7 está livre pouso, na pista no zero para o Netuno 03, o trem está baixado e travado. É. Torre Salvador, boa tarde, Andan 3560, a 2,5 milhas para Sintra. Andan 3560, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, Andan 3560. Passaria 2231 na linha mantém, pistão no zero. Netuno 03, seu solo 02, negativo, livre, próxima à direita, após Alfa, Delta, aguardando para o cruzamento. Direita, após a Alfa e a Delta, aguardando para o cruzamento, Netuno 03. Passaria do 2231, no vento, 150 graus, 05 nós, livre da colagem, pista no zero. Sente, livre da colagem, dá no zero, 2231. Aguarde pista livre, o vento 150 graus, 05 nós. A gente aguardando pista livre, Andan 3560. Livre pouso no zero, vento no 40 graus, 03 mais. Livre pouso no zero, Andan 3560. Passaria do 2.